0503, informo que irá subir até o 050. Prezado da colagem, fica no 0, 0770, grau 089. Condicionando 063, a cola 207, um controle no 20218. 208, bom dia, conte. Alô. Alô, 263, cruzado Brasil, prossegue com a moto do plano, nível 360. Saí da Arborona, transição elétrica, curva direita após a colagem, fica no zero. Telefone 5455, controle 120218. Direto para o 350, cancelando a restrição na PUCA, cor de carro 903. 2264. Autorizado, registro, siga o voo 97. No via livre 350, saída Puca, atenção Caju. Curva esquerda, faz a colagem, questão no zero. Transponder 5457, controle de 120, decimal 8. Confiança, Sierra. 2592, existe na 0 no 1, 2 horas por cima no 0, vento. 070 graus, 079. Eu repouso, repito, no 0, voo 892. Voo, comandante, repito, para o táxi. 3 horas e 44, sobre o céu, tem uma palma, segue táxi via Bationo, Índia. Transição pode estar em reforma pronta, existe na 0 no 1. Ou 5892, sala 09, libera a direita, prossegue Alfa, Índia, posição 02, Bationo. Okay. Thank you. Seguida, muito obrigado. Controle de Honda 0, decimal 8. 0, obrigado, bom dia. Controle de Honda 8, bom dia. Azul 4234, decolado. Azul 4234, contato radar decolado. 350 via PUC. 350 via PUC, Azul 4234. Taichung, India. Presta uma espera, pode pronto, ajuste no 011. Zero, vento 060 graus, 099. 2 horas, 7 milhas, sudoeste, passando 090, descida a 4 metros. Correção 2380. Para 2109. Para 2010, 0755, autorizado com posição 0, vento 0,0 graus, 1,0 graus. Então, 4753, fala de 47, libera a direita, chama de sala em 1, 2, 1, destino 1. 9051, sala 51, libera a direita, chama sala 1, 2, 1, destino 1. Destino 1, autorizado pouso, pistão 0, vento 08 graus, 99. Número 6, 14 Thank you. aproximação, aguardando o sistema livre, ajuste 101. E vamos ao ajuste, aguardando o sistema livre. Sola 5,6, libera a direita, chama sola em 1, 2, 1, e sinal 1. Yeah. saída Momo, transformem curva esquerda, pode regular a Momo 0, transformem 55, Momo 3, elemento do controle 20, Momo 8. 208 agora, bom dia, C3179. 208, dia, controle, C3179, cruza de 100. C3179, bom dia, contato radar, cruza de 100, cruza de 100, cruza de 100. 9340, possível voar direto lenta? Direto Leda, C3179. Direto Leda, C3179. Lançada Catão, registro 09, retorne no posto para Catão.